volta com o programa Lixeirinha, diretamente de São Paulo. Pra quem não me conhece, eu sou o Tuizin. E a gente ouviu aí no bloco passado algumas coisinhas. E aproveitando que até então a gente ouviu coisas recentíssimas desse ano, vamos continuar nessa pilha. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui pra tocar um disco da People Like Us. O que é People Like Us? People Like Us, gente como a gente, né? Traduzindo literalmente. É uma DJ norte-americana ou canadense, Vicky Bennett. Então ela é uma mashupista, não sei se existe esse termo, mas... Eu não sei o que ela apronta nas músicas também, ela mistura uma porrada de coisa aqui. Lunática, lunática de carteirinha. E ela lançou esse disco esse ano chamado Welcome Abroad, ou Abroad, não sei. E ela grava os discos e deixa lá na internet, assim, disponível pra quem quer baixar, tudo de graça. Uma iniciativa mais do que independente, né? Daí você baixa lá as capinhas, as músicas... Então, pra quem se interessar e quiser procurar aí, é só digitar lá no Google People Like Us, que vai achar a discografia inteira dela aí. E eu devo aproveitar o bloquinho também pra anunciar os patrocinadores. Lu Tatu, tatuagens personalizadas. Se você quer fazer uma tatuagem autêntica, exclusiva, é só ligar pro meu amigo Lu. Ele dá conta do recado, é um ótimo tatuador, ele vai a domicílio na tua casa. O número dele é 9338-5548. Repetindo, 9338-5548. E o Guerrilha Geek também, o coletivo cultural daí de Franca, voltado à cena independente, bandas e tudo. Se você tem uma banda e quer se cadastrar para tocar tanto na sede deles quanto no CDA, em outras cidades também, basta entrar lá no site www.guerrilhageek.com. Lá você acha também os bootlegs, todas essas coisas aí. E aproveitando o peixe, né, eu queria também anunciar meu livro Memórias de um Enervado Frustrado, que eu escrevo lá desde 2009, desde maio de 2009. É só acessar aí www.microcosmonauta.blogspot.com. Repetindo, microcosmonauta.blogspot.com. E é isso, sem mais delongas, então vamos ouvir aí o disco da Vicky Bennett, ou People Like Us. Espero que todos gostem, daqui a pouco eu volto com Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Thank you. Never let it fade away. Never let it fade away. Pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Oi, estamos de volta. Agora a gente podia ouvir uma banda que eu gosto muito, que é a banda Pulp, lá da Inglaterra, dos anos 90. Acho que eles têm até hoje, mas o último disco que eu consigo ouvir deles é o disco This Is Hardcore, que inclusive é a faixa título desse disco que a gente vai ouvir aqui. Musicão, uma das músicas mais significativas e marcantes dos anos 90, na minha opinião. Do fim dos anos 90, né? Portanto, Pulp com This Is Hardcore, Jarvis Cocker e companhia. Just is the eye of the storm. It's what men in stained raincoats pay for. But in here